الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Vamos continuar com as nossas aulas e vamos começar com o Kitab al-Tawhid. Imam al-Mujadid rahimahullah entrou num novo capítulo, disse rahimahullah rahmatan wasi'a babu qawlillahi ta'ala يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. Este capítulo, o imam rahimahullah mencionou um versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala, yani o sheikh rahimahullah, deu o título deste capítulo com um versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse, como vê no surat al-Nahl, يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. Esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ. Eles reconhecem ou têm a consciência de que isso é ni'ma, é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala, é uma graça, uma bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا. Em seguida, eles rejeitam isso. Quer dizer que eles rejeitam os favores que chegam a eles, as graças que chegam a eles, rejeitam isso no sentido que não acreditam que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro, eles sabem de que as coisas que acontecem na pessoa são favores de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa, quando é dado algo, quando é salvo de algo, tudo faz parte dos favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas, devido ao kufr deles, esse versículo é referência aos kufar, mas devido ao kufr deles, eles rejeitam e atribuem isso a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto este capítulo, o Sheikh rahimahullah mencionou nesse livro, que é Kitab al-Tawhid, para chamar a atenção ao povo do monoteísmo de que existem palavras, existem várias palavras que muitas pessoas usam no dia a dia, quando lhes acontece algo de bem, ou quando eles ficam salvos de algo de mal. E essas palavras é uma das formas, ou um dos tipos de shirk. É um dos tipos de shirk. E como é que a pessoa identifica que isso constitui shirk? Porque as graças e os favores somente vêm da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é parte do rububia. A gente acreditar que tudo que acontece na pessoa, de bem ou do mal, tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Os favores que a gente encontra no nosso dia a dia, tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, se a pessoa for agraciada com algo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, e ele atribuir esse favor a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, então isso constitui shirk. Constitui shirk. E o shirk aqui, o que é comum é o shirk menor. É o shirk menor. Mas também pode se tornar shirk maior, como iremos ver um pouco mais para frente. Tanto o Sheikh rahimahullah, neste capítulo, que é um curto capítulo, o Sheikh rahimahullah quer chamar a atenção aos muwahidin, quer chamar a atenção ao povo do monoteísmo, de que existem palavras que as pessoas dizem no dia a dia que constituem shirk. E o shirk asghar diminui o monoteísmo ou a fé da pessoa. Quanto mais a pessoa se mergulha no shirk menor, mais o seu imã e o seu monoteísmo também baixam. Ao contrário do shirk akbar, ao contrário do shirk maior, que tira a pessoa do Islã. Quando o shirk menor diminui o imã da pessoa, diminui o seu monoteísmo. Enquanto que o shirk maior remove o monoteísmo da pessoa completamente e tira a pessoa completamente da fé. Portanto, aqui o Sheikh rahimahullah quer chamar a atenção a isso. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَ. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala descreveu aos kuffar como sendo pessoas que não reconhecem os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo eles sabendo de que isso vem da parte de Allah. Yani, eles sabem de que isso vem da parte de Allah, mas não reconhecem isso, yani, não atribuem isso a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala descreveu eles como sendo pessoas que sabem, ya'rifuna ni'mat Allah, quando ele chega algo, sabe de que isso é de Allah subhanahu wa ta'ala, vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, mas ele diz que isso veio porque eu fiz tal coisa, então consegui isso, como o Sheikh Rahimahullah vai mencionar, tafsir de alguns dos tabi'in, de que algumas pessoas, quando são dado algo, dizem, isso é dever do meu esforço, yani, herdei esse dinheiro, aí quer dizer que essa riqueza que eu tenho hoje é resultado da herança que eu herdei do meu pai, ou do meu avô, ou do meu tio. E nunca diz que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aqui existe uma similaridade. Yani, quer dizer que existem pessoas que são monoteístas que caem nesse erro de atribuir os favores que lhe são dados diariamente ou constantemente por Allah subhanahu wa ta'ala, atribuem isso a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, qual é o yani, a posição que o servo deve ter a respeito disso? É, ele deve conhecer de que tudo, yani, de favores e graças, vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente. E o tawhid, o monoteísmo, não fica completo até que a pessoa atribui os favores que é dado diariamente e tudo que lhe acontece, atribui isso a Allah subhanahu wa ta'ala. E que também a pessoa deve saber de que atribuir favores e graças de Allah subhanahu wa ta'ala a outros além dele constitui algo que diminui o tawhid. Como vimos, é o shirk menor. É o shirk menor, é uma das categorias de shirk menor. Portanto, tudo aquilo de que a graça seja pequeno ou grande vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, alguém pode dizer, yani, eu simplesmente disse que se não fosse fulano, eu não conseguiria encontrar isso. Yani, por exemplo, alguém que encontrou emprego. E esse emprego ele conseguiu porque ele acha que quando ele foi falar com o fulano dos recursos humanos, isso foi o motivo dele conseguir esse emprego. Daí que ele diz, eu agradeço a fulano por conseguir esse emprego. Agradeço ao fulano de tal que trabalha nessa empresa ou que é gerente dessa empresa. Diz, eu agradeço a esse fulano por ter encontrado esse emprego. Ou agradeço ao fulano que me mostrou esse emprego. Isso, essas pessoas, yani, que você está a mencionar, não são o motivo de você alcançar esse emprego, por exemplo. Mas sim, eles foram um meio que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para fazer chegar a ti essa graça, que é esse favor, que é yani, o emprego que você alcançou. Portanto, essas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala colocou elas como ponte para fazer chegar aquilo que ele subhanahu wa ta'ala decretou, queria de te chegar. Yani, quer dizer que, mesmo se você não falasse com esse indivíduo de recursos humanos, enquanto esse ato foi decretado para ti, yani, esse emprego, então o emprego chegará a ti. Yani, vamos supor que yani, 5 pessoas foram candidatar-se a uma vaga. Yani, esse é o exemplo mais fácil das pessoas perceberem. Yani, 5 pessoas foram se candidatar para uma vaga. Fizeram os testes ou entrevista, coisa dessa natureza, e um deles saiu, foi falar, por exemplo, com yani, o gerente de que ele gostaria de ter esse emprego e tal coisa. Taib. Depois, ele consegue o emprego. Nesse processo, ele consegue o emprego. E ele pensa de que aquele ato que ele fez de ir falar com o gerente é que lhe facilitou chegar a esse emprego. Enquanto, na verdade, mesmo se ele não fosse falar com esse gerente ou o dono da empresa, ele iria de encontrar esse emprego. Iria de encontrar esse emprego, pois Allah subhanahu wa ta'ala decretou. E o mesmo é o caso de não encontrar esse emprego. Yani, às vezes a pessoa yani, vai atrasado. Acontece algo, ele vai a uma entrevista de trabalho, mas chegou atrasado. por um e outro motivo, transporte ou coisa dessa natureza, chegou atrasado. E ele diz, se eu chegasse cedo, iria encontrar, e esse emprego seria meu, eu iria alcançar esse emprego. E ele não sabe o coitado de que, mesmo se ele chegasse cedo, se Allah subhanahu wa ta'ala não descreveu, não lhe escreveu, alcançar esse emprego, ele não alcançaria, por mais que chegasse cedo, 5 horas menos, antes da hora da entrevista. Portanto, a obrigação do servo é saber de que tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, pequeno ou grande. E as pessoas não são senão instrumentos ou meios que Allah subhanahu wa ta'ala coloca nesse processo, do seu decreto, subhanahu wa ta'ala. Portanto, o muçulmano monoteísta não se apega aos meios, mas sim se apega àquele que é a origem, que é Allah subhanahu wa ta'ala, a origem desse ni'ma, a origem dessa bênção, ou dessa graça que você alcançou, é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o monoteísta, o seu coração está ligado com Allah subhanahu wa ta'ala, ele não está ligado com aqueles que são instrumentos ou meios que Allah subhanahu wa ta'ala usou para fazer chegar essa graça a ele. Portanto, esse é o coração do monoteísta, pois essa é parte do tawhid al-rububiyya. O tawhid al-rububiyya, quando a pessoa tem o tawhid al-rububiyya firme no seu coração, dificilmente ele cai nesse tipo de erro. Pois o coração do monoteísta, quando seu tawhid al-rububiyya está firme, ele sabe de que não existe algo no universo, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala é quem controla. É quem controla. Não existe nada que no universo, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala controla. Quer dizer que o domínio de tudo quanto existe pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que ele, o monoteísta, o seu coração não fica apegado senão a Allah subhanahu wa ta'ala. E ele subhanahu wa ta'ala é quem dá as pessoas, ele é quem impede que algo se chegue a determinadas pessoas. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse no surat al-Fatir, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala abre de portas da sua misericórdia para o seu servo, seja abundância de riqueza, abundância de filhos, abundância de bens, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala abre de misericórdia para o seu servo, fala mumsika lah, não existe alguém que pode travar isso. Quer dizer que se Allah subhanahu wa ta'ala decretou que algo de bem vai te alcançar, não há quem pode travar isso. Fala mumsika lah. Wama yumsik fala mursila lahu min ba'di. E se Allah subhanahu wa ta'ala deter uma graça, um bem, fazer ele não chegar a ti, então não existe quem será capaz de fazer esse bem chegar a ti. Se Allah subhanahu wa ta'ala travar isso, esse bem de chegar a ti, não existe alguém que vai fazer esse bem chegar a ti, pois ele subhanahu wa ta'ala é o absoluto no seu poder. Ninguém tem poder para competir com Allah subhanahu wa ta'ala no seu malakut, no seu universo subhanahu wa ta'ala. Portanto, o monoteísta tem isso no seu coração, sendo assim, ele não fica apegado às pessoas, Portanto, é obrigatório atribuir aquilo que nos acontece de bem, aquilo que a gente é dado por Allah subhanahu wa ta'ala, dentre os favores. E os favores são vários que a gente é dado diariamente. O fato só de a gente respirar é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala, pois existem pessoas que não conseguem respirar. Tem tubos, respiram por via de máquinas. O fato da gente ver, isso é uma dádiva, é uma graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Existem pessoas que não veem. O fato da gente falar é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Existem pessoas que não falam. Portanto, os favores de Allah subhanahu wa ta'ala são vários sobre nós. Portanto, o monoteísta deve estar apegado somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E Sheikh al-Islam, rahimahullah, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, disse, como vem no Majmu' al-Fatawa, uma das passagens do Majmu' al-Fatawa, disse, rahimahullah, ما من أحد تعلق بمخلوق إلا خذل. يعني ele disse, rahimahullah, de que não existe pessoa que se apega às criaturas, excepto que ele é colocado na decepção. Excepto que ele é colocado na decepção como um castigo dele se virar às pessoas e não se virar a Allah subhanahu wa ta'ala. E mais à frente ele, rahimahullah, diz: وَمَا مِنْ أَحَدٍ تَعَلَّكَ بِمَخْلُوقٍ فِي حُصُولِ النَّفِعِ في وصول النافع له أو اندفاع مكروه عنه إلا خذل. Ele diz também, não existe pessoa que se apega às criaturas yani para alcançar algo ou para se proteger contra algo, excepto que ele também é colocado na decepção. Allah subhanahu wa ta'ala coloca ele na decepção, na ilusão. E quer dizer que ele fica com uma ilusão e quando chega à altura daquilo que ele pensava, não encontra nada daquilo que ele esperava. Portanto, esse é um castigo para aquele que se apega a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. E, como mencionaram os ulama, de que esse problema, yani, atribuir ni'ma a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, existe em muitos muçulmanos. Existe em muitos muçulmanos. Mas, yani, a maioria dos muçulmanos, quando atribui ni'ma a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, não atribui yani, da forma que constitui yani, shirk akbar. Yani, não há dúvida de que alguns caem no shirk akbar, mas a maioria dos muçulmanos, yani, quando faz yani, nisbat ni'ma ila ghayri Allah, yani, quando ele atribui yani um favor ou dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ele, a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, isso não ocorre da forma como ocorre dos yani, mushrikun. Como yani, mais à frente o Sheikh rahimahullah mencionou passagem a partir de alguns dos tabi'in, ulama tafsir, quando fizeram tafsir desse versículo, Ya'rifuna ni'mat Allah, thumma yunkiruna, disse o Sheikh rahimahullah mencionando uma passagem, wa qala Auni ibn Abdullah, يقولون لولا فلان لم يكن كذا. يعني os muçulmanos, o shirk que eles cometem, a maioria das pessoas, é o shirk menor, aquele que provém dizer, se não fosse fulano, então não aconteceria isso. Yani, se não fosse yani, o piloto, então o avião teria caído. Yani, às vezes as pessoas estão a conversar sobre um evento grande, um acidente que iria acontecer ou que estava para acontecer e yani, acabou não acontecendo. Você encontra pessoas a dizerem assim, oh, se não fosse o piloto, então aquele avião já teria caído. A maior parte dos muçulmanos, quando fala isso, não fala no sentido de que o piloto é que, yani, não acredita que o piloto é que mudou o destino desse evento, yani, mudou a direção do destino desse evento. Mas sim, yani, essas palavras são palavras que yani, vêm nas pessoas sem as pessoas yani, sentirem aquilo que é o significado daquilo que eles estão a dizer. Eles acham que esse sabab, esse meio, é que foi o motivo de tal tal coisa acontecer. Se não fosse motorista, às vezes as pessoas conversam, ou se não fosse motorista, então aquele carro já teria virado, ou as pessoas teriam yani, morrido. Se não fosse yani, aquele motorista que é bom na condução, tal e tal coisa iria acontecer. Ou se não fosse o professor Xixi, eu não saberia tal e tal tópico. Então, isso tudo constitui shirk menor. Quando é que fica shirk maior? Quando a pessoa acredita, por exemplo, a pessoa diz, se não fosse o cinto de segurança, vimos anteriormente essa aula sobre esses aspectos, quando é que fica shirk akbar. Só diz, se não fosse o cinto de segurança, ele acredita que o cinto de segurança por si só é que defendeu a ele desse evento que iria acontecer. E se não fosse o cinto de segurança, eu estaria morto. Se não fosse o cinto de segurança, eu estaria morto. Ele acredita yani, que esse cinto de segurança por si só tem Yani, tem algo dentro dele capaz de fazer mudar as coisas. Portanto, aqui a diferença está na crença. Yani, né? Essas palavras que ocorrem, yani, se não fosse fulano, se não fosse tal, tal coisa, tudo isso constitui shirk. Mas aqui o shirk varia de acordo com a crença. De acordo com a crença. Yani, como disse, a maioria das pessoas falam, o que falam é mais shirk menor, porque eles não acreditam de que essas coisas têm. Yani, tem o poder de mudar o destino ou não. É como as palavras, as pessoas falam coisas e não sabem as repercussões que têm nas suas palavras. Daí que, às vezes, a pessoa pode proferir algo que é shirk, mas a pessoa não ser considerada como descrente devido à ghafla, devido à desatenção. Quer dizer que ele diz uma palavra, mas não sabe os contornos dessa palavra. Yani, essa palavra pode ter dois significados. Um significado que é, yani, ele vê que esse significado, yani, é normal, enquanto pode ter outro significado que é um significado péssimo, que pode ser, yani, por exemplo, shirk ou coisa dessa natureza. Daí que é importante a pessoa não apressar em fazer takfir das pessoas. E takfir é uma responsabilidade. Muitas das pessoas, às vezes, devido ao esquecimento, como mencionamos várias vezes, devido ao ghafla, desatenção ou ignorância, profere palavras que ele nem sabe o que, yani, as consequências da sua palavra, as repercussões que a sua palavra tem. E se você até chamar ele a atenção, ele vai dizer que eu não queria esse significado. Mas, yani, como se diz, falou de boca para fora, como se diz na linguagem normal. Portanto, o muçulmano deve ter atenção nas suas palavras. E, como disse, o monoteísta, a pessoa que afirma o seu monoteísmo perfeitamente no seu coração, ele não cai facilmente nesses erros. Pois o seu coração, muta'alliqu billah, tudo que ele vê à sua frente, yata'allaq billah, yani, ele fica ligado a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso aconteceu por causa de Allah. Ele vê acidente na sua frente, oh, isso é decreto de Allah. Tudo, ele coloca Allah, Allah, Allah, Allah. Isso aconteceu, é Allah, isso é destino prescrito por Allah subhanahu wa ta'ala. Se não fosse Allah, isso não teria acontecido. O seu coração já está habituado a adicionar esses eventos a Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, ele não tem problema nesses aspectos. Agora, a pessoa que, yani, não tem um tawhid rububiyya firme, e o tawhid nunca vai ficar firme, excepto se a pessoa estudar. Excepto se a pessoa estudar. E mais à frente, o Sheikh Rahimahullah mencionou um outro tafsir a respeito disso. Disse, yani, falando sobre yani, o tafsir de alguns sábios a respeito do versículo anterior: وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. Yani, alguns dentre, por exemplo, os kufar, os mushrikun, dizem: isso aconteceu devido à intercessão que a gente pediu aos nossos deuses. E esse é um dos casos que constitui o shirk também. Vamos dar um exemplo de algo que é comum também a alguns muçulmanos. As pessoas que estão apegadas à sepultura. Por exemplo, ele vai à sepultura, invoca o seu santo, como ele diz, yani, intercessão. Ele diz que vai pedir intercessão ao sábio, à pessoa que está na sepultura, para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para cair a chuva. E vamos supor que o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala coincidiu com esse dua que ele fez. Ele fez dua para um santo, para, como ele diz, interceder perante Allah subhanahu wa ta'ala para cair chuva. E às vezes isso coincide com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando cair a chuva, ele vai pensar que o dua que ele fez é que teve efeito. Yani, o fato dele pedir ao Sheikh Fulano que está na sepultura foi o motivo de cair a chuva. Isso é shirk. Isso é um dos casos que, yani, é exemplo de shirk. Como o caso da pessoa também que vai, por exemplo, vai fazer um tratamento. Por exemplo, a mulher que é estéril vai fazer um tratamento e, yani, para, segundo ela, curar esse problema de não conceber. Ela vai. E coincide, depois desse tratamento, que ela, por exemplo, engravida. E ela acredita de que o tratamento que ele fez, ela fez, o doutor que é que foi o motivo dessa gravidez aparecer. Portanto, isso constitui shirk. Constitui shirk. E daí que Ibn Qutayba disse: Yakuluna hada bishafa'ati alihatina. Isso é devido à intercessão das nossas divindades. Waqala Abu Labbas, o Sheikh Rahimahullah em seguida menciona a palavra de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah. Abu Labbas é cunha de Sheikh Ibn Taymiyyah, Ahmad Ibn Abdul Halim, Ibn Taymiyyah al-Harrani Rahimahullah. Disse: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وإن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر. يعني ele disse, يعني شيخ الإسلام رحمه الله comentando o hadith de Zayd ibn Khalid, e esse hadith a gente viu anteriormente quando falávamos sobre يعني استسقاء بالأنواع, يعني o período de chuva por via dos astros, das estrelas. Disse رحمه الله: وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ. يعني الله سبحانه وتعالى ديسي نو حديث القدسي كم فيمج نو كابيتولو صبري كم ديسي او بديدو دي شوفا بور بيا داز اشتريلاش اما نيسيو دنتر جموي سيرفوش ا كرنتيج اي دنتر جموي سيرفوش ا ديسكرنتي. يعني كم فيمج na aula que falamos sobre isso, de que os crentes foram aqueles que atribuíram a chuva que tinha caído naquela noite, atribuíram a Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto que o descrente, como vem também na narração, e vimos isso também na aula anterior, quando falávamos sobre esse tópico, de que os descrentes aqui que se referem são aqueles que atribuíram a caída da chuva às estrelas. Yani, devido à chegada da estrela XXX, então caiu a chuva. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala descreveu a eles como sendo descrentes, embora seja yani, descrença menor, como vimos também anteriormente. O que nos interessa é a palavra do Sheikh al-Islam, rahimahullah, disse: وَهَذَا كَثِيرٌ فِي كِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَظُمُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَيُشْرِكُ بِهِ. Yani, ele disse, rahimahullah, de que isso, essas palavras que vêm nesse hadith Qudsi existem em várias passagens do Alcorão e da Sunna, onde Allah subhanahu wa ta'ala critica aqueles que atribuem as suas graças e favores a outros além dele, sendo assim cometem shirk. E mais à frente ele disse, rahimahullah, قال بعض السلف هو قولهم كانت الريح طيبا والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جاري على ألسنة كثيرا. Ele disse, yani, alguns salaf yani, mencionaram o tafsir desse versículo, que é يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. Disse, é como as palavras das pessoas, كانت الريح طيبا, yani, O vento era bom. Yani, quer dizer que eles ficaram salvos yani, devido a um bom vento que chegou. Por exemplo, aqueles que estão no barco. Yani, depois de passar uma tempestade e terem dificuldade, depois vem yani, a tempestade baixa, vem um vento yani, calmo. Eles dizem que isso aconteceu. Yani, eles ficaram salvos devido a esse vento que veio a eles. Ou dizem, por exemplo, والملاح حاذقا, e aquela pessoa que conduz o barco dizem era bom. Yani, quer dizer que nós salvamos das tempestades e as dificuldades que encontraram no mar devido a esse condutor do barco que era especialista nisso. Portanto, atribuíram a salvação deles à especialidade da pessoa que conduz o barco. ونحو ذلك مما هو جاري على ألسنة كثيرة. يعني isso, como o Sheikh رحمه الله mencionou, existem vários exemplos a respeito disso, que é algo que yani, está patente nas línguas das pessoas. Yani, como vimos anteriormente, as pessoas yani, muitas das pessoas têm isso de que se não fosse fulano, se não fosse o motorista, o carro iria virar, se não fosse o carro bater numa árvore, então o carro iria de virar. E nunca dizem se não fosse Allah subhanahu wa ta'ala. O primeiro que vem é os meios. Eles usam os meios antes de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que os ulamas mencionaram, quando acontecem essas coisas, a melhor forma de a pessoa se expressar é dizer, se não fosse Allah, e em seguida tal e tal coisa, então não teria acontecido ou teria acontecido. Por exemplo, a pessoa diz, se não fosse Allah subhanahu wa ta'ala, e em seguida o motorista, então tal e tal acontecimento iria de acontecer ou não iria de acontecer. Portanto, aqui a pessoa coloca Allah subhanahu wa ta'ala em primeiro, pois ele é muqaddir kulli shay, ele é que decreta tudo. E em seguida, por exemplo, nesse caso mencionamos o motorista, pois ele é um meio que Allah subhanahu wa ta'ala colocou. Por exemplo, haveria de existir um acidente. Allah subhanahu wa ta'ala preveniu a existência desse acidente, pois ele decretou de que esse fulano, esse motorista, iria de se comportar de tal forma que iria salvar eles desse acidente. Portanto, a origem de tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas somente são meios que Allah subhanahu wa ta'ala coloca para a ocorrência de determinadas coisas. Como vimos anteriormente, que as pessoas ou qualquer coisa que acontece quando a pessoa procura de algo, tudo isso são meios e não são a origem. Quando a pessoa alcança algo, um emprego, não vai dizer, vou agradecer o chefe de recursos humanos, vou agradecer fulano, fulano é que me mostrou esse emprego, se não fosse fulano eu não conseguiria esse emprego. Esse fulano não é senão um meio que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para fazer chegar a ti essa graça que ele subhanahu wa ta'ala decretou que iria de chegar a ti. Portanto, esse é um capítulo bastante importante e é um capítulo curto, mas bastante benéfico, pois o Sheikh Rahimahullah chama a atenção de que essas coisas existem em muitas pessoas. E se o Sheikh Rahimahullah, essa era o motivo que ele colocou a colocar esse capítulo no Kitab Tawhid, há mais de centenas de anos atrás, então o que fará a nossa situação nos dias de hoje? Se esse era o caso das pessoas no tempo do Sheikh Rahimahullah, e como também mencionamos no tafsir do versículo, que alguns dos salafis diziam que isso é algo que acontece em muitas pessoas, então o que fará a nossa situação nos dias de hoje? O monoteísmo é algo estranho e as pessoas dizem isso e ainda mais outras coisas. Quer dizer que a necessidade desse capítulo no nosso tempo é ainda mais em relação ao tempo anterior, pois a gente vive num tempo de ignorância, num tempo das pessoas se afastaram da religião. Portanto, a necessidade de esse tipo de capítulos, de perceber esse capítulo, é ainda maior. Tá aí. Vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala nos abençoe nesse conhecimento e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wa billahi tawfiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sallama tasliman kithira.